margem do rio Uruguai, costeira de nascimento, projetada nos contentos pelo nobre fundador, terra de Alceu Vamose e outros grandes talentos, tranças do mesmo tento, gente de muito valor. Orgulho de muita gente que por aqui foi parida, porteira do Mercosul, do Buenas, che, como estás? Oh, Buenas, como levas? Portunhol da minha vida, novo tempo, nova era e uma nova primavera chegou e floriu este chão. É isto aí, meu irmão, vamos sorrir e cantar e esta terra louvar ao tocar esta canção. Novo tempo, nova era e uma nova primavera chegou e floriu este chão. É isso aí, meu irmão, vamos sorrir e cantar e esta terra louvar ao tocar esta canção. E esta terra louvar ao tocar esta canção. Esquadras de muitas glórias, boliches, futis na praça, o kart tudo passou, mas muita coisa chegou pra enriquecer nossa história. Novo tempo, nova era e uma nova primavera chegou e floriu este chão. É isto aí, meu irmão, vamos sorrir e cantar e esta terra louvar ao tocar esta canção. Novo tempo, nova era e uma nova primavera chegou e floriu este chão. É isso aí, meu irmão, vamos sorrir e cantar e essa terra louvar ao tocar esta canção. E esta terra louvar ao tocar esta canção. Festa campeira, pesca embarcada, expofeira e o grandioso carnaval. Feira do livro na praça, Califórnia da canção e a nossa associação peleando no futsal. Novo tempo, nova era e uma nova primavera chegou e floriu este chão. É isto aí, meu irmão, vamos sorrir cantar e esta terra louvar ao tocar esta canção. Novo tempo, nova era e uma nova primavera chegou e floriu este chão. É isso aí, meu irmão, vamos sorrir e cantar e esta terra louvar ao tocar esta canção. E esta terra louvar ao tocar esta canção.